está. O seu reino é eterno. E o seu reino é eterno. Cristo vivo está. Ele é o meu amado. Ele é o meu amado. Cristo vivo está. Seu reino é eterno. E o seu reino é eterno. Cristo vivo está. Essa noite, cante glória.